mim mesmo. Sabe qual é o animal que come com o rabo? Ah, um animal que come com o rabo? Claro. Qual? Todos. Por acaso eles iam tirar o rabo pra comer? Que bom raciocínio, hein? Qual animal que come com o rabo? Por isso é de correr.